coração. As pessoas não precisam ser iguais às outras. Aceite ou não, mas você é única no mundo assim. Uns são mais coordenados, determinados, obcecados. E outros atrás vão levando a vida, e quem ousar dizer que é pior? Há quem construa os aviões, escreva as revistas. Outros dedilham violões. Eu digo, hey, você que sabe tudo, me diga como perguntar. Se eu não sei, você que pensa em tudo, me mostre o quanto pode amar. Hey, você que sabe tudo, me diga como perguntar. As pessoas não precisam ser iguais às outras. Aceite ou não, mas você é única no mundo assim. Há quem construa os aviões, escreva as revistas. E outros dedilham violões. Eu digo, você que sabe tudo, me diga como perguntar. Se eu não sei, você que pensa em tudo, me mostre o quanto pode amar. Ei, você que sabe tudo, me diga como perguntar. Se eu não sei, você que pensa em tudo, me mostre o quanto pode amar. Você que sabe tudo, me diga como perguntar. Se eu não sei, você que pensa em tudo, me mostre o quanto pode amar. Oh, oh, oh. Atenção, as pessoas não precisam ser iguais às outras.